Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Soloplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e o mês de setembro. Na semana que vem agora já é setembro. Com ela vem a primavera, com o mês de setembro vem a primavera e com a primavera, se Deus quiser, vem a chuva, né? Nós estamos esperando para ver se melhora um pouquinho aqui, porque, ó, eu tô numa espirração, o nariz coça, a goela seca, o trem tá feio. Eu para gravar esse programa aqui, eu tomo 1 litro d'água, não é brincadeira não. Brasília, essa época, fica parecendo o deserto do Saara, né? A discoteca do Cleitão vai receber o cantor Douglas Rodrigo. A Faculdade da Música apresenta Zé do Rancho e Zé do Pinho. A frase irretocável do poeta goiano Antônio Vitor, a oração de hoje, uma oração belíssima. O meu amigo Celso de Marques, que é a preferida dele do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, Quando Me Amei de Verdade, uma oração de Charlie Chaplin. A dica, você acha que você se alimenta bem? A dica de hoje é noções de uma boa alimentação. 50 anos da Jovem Guarda, eu vou recordar um sucesso de Leno e Lilian. E hoje a sugestão do Bejar vai fazer o lançamento nacional da música nova da cantora e compositora Fátima Leão. A música se chama Pão de Queijo. Eu, como bom mineiro, gostei logo pelo nome. Fui ouvir e achei melhor ainda, viu? Então hoje, lançamento nacional, nenhuma emissora de rádio tem ainda essa música. Eu lancei na segunda-feira passada na Super 95 FM de Coromandel e estou lançando hoje no programa Cleiton Aguiar, música novinha em folha, quente, quente, saída do forno da Fátima Leão. Eu começo trazendo aí Chico Amado e Xodó, Vai Sofrer Pra Lá. De um orelhão no centro da cidade. Alô? Tô ligando pra ela. Eu só queria ouvir a tua voz, porque a saudade é fera. Oh, oh. O telefone chama, mas ninguém atende. Meu Deus, que sufoco. Fico arrasado, então desligo e choro. Volto pro bar de novo. Vai sofrer pra lá, o trem pra doer. Essa tal de saudade, quando o peito invade, o remédio é beber. Vai sofrer pra lá, trem pra doer. Essa tal de saudade, quando o peito invade, o remédio é beber. Um pobre apaixonado por aí sem rumo, vagando pelas ruas, de bar em altas madrugadas, confessando pra lua. Oh, oh. Me desespero ao pensar que ela esteja se interessando por outro. Mas todo homem, quando trai o seu amor, tem que levar o troco. Vai sofrer pra lá, o trem pra essa tal de saudade. Quando o peito invade, o remédio é beber. Vai sofrer pra lá, o trem pra doer. Essa tal de saudade, quando o peito invade, o remédio é beber. Vai sofrer pra lá, o trem pra doer. Essa tal de saudade, quando o peito invade, o remédio é beber. Essa tal de saudade, quando o peito invade, o remédio é beber. Chico Amado e Xodó, vai sofrer pra lá. Para Elaine Vieira, de Brasília, minha nova amiga do Facebook do perfil número 2. Elaine, seja muito bem-vinda, um grande beijo para você. Chitãozinho e Xororó, eu não existo sem você. Eu sei, você sabe já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham pra você. Assim como o oceano só é belo com o ar, assim como a canção só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim, eu não existo sem você. Só tem razão se se cantar, assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer, assim como viver sem ter amor não é viver. Não há você sem mim e eu não existo sem você. Música do mais recente CD de Chitãozinho e Xororó, em que eles gravaram só músicas do Tom Jobim com seus parceiros, Eu Não Existo Sem Você, pro meu amigo Carlos Robson de Brasília, meu querido amigo que chega para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Ô Carlos, um abraço para você. Ele trabalha lá no Ministério do Bem-Estar Social, né? Mora aqui em Brasília há muito tempo e é um grande amigo nosso. Carlos, seja muito bem-vindo, um abração para você. Essa aqui agora eu voei no tempo. Eu viajei para 1963. Eu me lembro que a gente fazia umas viagens para Araguari. Araguari fica 150, 130 quilômetros de Coromandel, né? Mas naquele tempo era como se fosse para o Japão hoje. A gente programava 6 meses a viagem. Eu me lembro que a gente saía no meio do caminho, parava. Meu pai escolhia uma árvore lá, assim a gente parava na sombra. Minha mãe colocava uma toalha no chão e servia ali o que ela levava, chamava topituda, era uma farofa de galinha, pra você ver, pra gente ir de Coromandel, Araguari, parava no meio pra lanchar, pra matular, como dizia lá nas Minas Gerais, né? Pra você ver como é que os tempos mudaram, né? E lá em Araguari, quando eu chegava lá, tinha umas rádios lá que tocava essa música aqui, ó. Altemar Dutra, Vai Andorinha. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Ao ver passar no céu as andorinhas, eu sinto saudades. Porque eu sei que me espera e talvez desespera, sem saber que por amor estou sofrendo. Vai, andorinha, vai ligeira, diz ao meu bem que vou. Depois, pra toda a vida, eu nunca mais a Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Altemar Dutra, Vai Andorinha, que eu curtia na Rádio Cacique de Araguari, bons tempos, né? Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, você que é promotor de eventos em qualquer lugar do Brasil, anote o telefone da RBM Música, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, que aí você pode ligar e ver o nosso cardápio de artistas e ver que a RBM Música tem um artista para o tamanho do seu evento, para o tamanho do seu orçamento. Desde a estrela da companhia, que é o Amado Batista, e artistas que estão começando, como Wagner Simão, como Eliane Samuel, que são super talentosos, mas não adquiriram a mídia ainda de um Amado Batista, de um Sérgio Reis, de um de Paulo e Paulino, Mato Grosso e Matias, Ney Nando, né? Você pode levar na sua festa a estrela Márcia Ferreira, o Shot Santo, Rafael Silva, Djalma Lima Monteiro, Fábio Cavanha, Bruna Aguiar, Wagner Simão, Cleiton Aguiar, Eliane Samuel, Rael Braga e Edelson Moura. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. W Felipe, com a participação do Leonardo e do Luciano, Era Pra Ser Você. Sentada na mesa, tá bebendo sozinha,

meu pão de queijo gostoso de Minas Gerais. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Fátima Leão, pão de queijo. Mas o Flavinho não é o divulgador apenas das grandes estrelas. Se você está começando um trabalho, é só você ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601, né, que o Flavinho vai distribuir a sua música. Ele teve, na semana passada, o Flavinho teve lá em Pouso Alegre, na Super 90 FM, né, deixando a música do Delírios de um Poeta Louco, da Eliane Mais do Samuel. Eu quero mandar um abraço muito especial, agradecer pelo carinho de sempre, né? O Neymar, a Areta Carvalho, a Vânia Rocha, todos os nossos amigos, nossos companheiros da Super 90 FM de Pouso Alegre, nas Minas Gerais. No próximo bloco tem Leno e Lilian, Diego Valadares e Daniel. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos comemorando 50 anos da Jovem Guarda, especialmente nesse mês de agosto, porque no mês de agosto de 1965, a TV Record de São Paulo colocou no ar o programa Jovem Guarda, comandado por três ilustres desconhecidos, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléia, né, que se transformaram em grandes ídolos do Brasil. Mas quando eles entraram lá, eles eram um pouco conhecidos. O Roberto estava começando a fazer um sucessozinho, só que aí o programa explodiu nas tardes de domingo e muitos artistas foram lançados lá. Inclusive essa dupla que eu vou trazer agora, que fez um sucesso enorme. E outro dia eu estava vendo no programa da Fátima Bernardes, semana passada, ela estava lá enxutona, ela deve estar beirando os 70 anos de idade, porque eu estou com 65, ela era mais velha do que eu, mas está bonitona ainda, né? Eu vou trazer aqui, recordando os 50 anos da Jovem Guarda, Leno e Lilian, Pobre Menina. Pobre menina, não tem ninguém. Pobre menina, não tem ninguém. Pobrezinha, ela mora em um barracão. E todo mundo quer magoar seu coração. A mim não interessa quem sejam seus pais. Porque, pobre menino, eu te quero demais. Anos da Jovem Guarda, Leno e Lilian, Pobre Menino. Antigamente uma mulher de 50 anos era um bagaço só. Hoje, moço, mulher de 60, 70 anos, enxuta e no prumo. Ó, oh, aí os velhos não aguentam, né? Diego Valadares, Me Perdoa.

fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo, como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada, como se um grande amor viesse no e apagasse o que não se acende mais do outro lado do rádio. Ei, você do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado, a voz de um coração não cala. Você talvez não tenha escutado, são pequenas emoções, pequenas festas que acontecem no silêncio, às vezes em simples conversas. A vida, mesmo que às vezes sofrida, é tão curta e tão bonita pra não ser vivida. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo, como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada, como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais. Como se fosse uma neblina no vento, mudando a forma de qualquer pensamento, como uma estrela iluminando um desejo, pelo espaço no calor de um beijo, como se alguém chegasse vindo do nada, ao som apaixonado de uma balada, como se um grande amor viesse no raio e apagasse o que não se acende mais do outro lado do rádio. Daniel, do outro lado do rádio. Do outro lado do rádio está o Renato Mendes, o Afonso Mendes, a família toda, comemorando hoje o aniversário do Renato, né? No próximo bloco, a dica: noções de uma boa alimentação. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Muita gente fica me perguntando: Cleiton, como é que eu faço para comprar seu disco? Não tem mais, não tem mais, acabou, porque a situação ficou complicada. A pirataria acabou com as rádios, as lojas de disco no Brasil inteiro. Então, só sobrava pra gente vender nos shows, né? E aí aquele negócio, mandar fazer, fabricar, carregar e tal, é uma dificuldade danada. E aí nós criamos um projeto aqui no programa, chamado Projeto Confiança, e distribuímos, eu vendi tudo que eu tinha. Todos os discos, livros, vendi tudo, não sobrou mais nada. E a história, nós estamos no Brasil, né? 95% das pessoas pagam, mas tem 5% que não paga, dá o cano, recebe o CD e não paga, né? Mas isso não tem importância, o importante para mim é distribuir o disco, mas eu resolvi que eu não vou fazer mais. Nem livro, nem só os livros novos, né? Os que já passaram, quem tem, quem não tem, não vai ter. Mas surgiu aí um negócio agora, que você pode comprar música na internet. Quem tiver interessado, tem um CD, que o meu filho Bruno diz que é o meu melhor CD, que é um CD autoral, que eu gravei só músicas de minha autoria, são 7 músicas minhas, sozinho, e mais 5 músicas com parceiros, né? Que tem, para vocês dizer as músicas que tem aqui, ó. E foi uma gravação especial, gravei Roça Roça do Amor, Antes que a Vida Me Consuma, Shot Mineiro, com Madre Sebastiana, Chorinho do Funcionário Público, Belos Tempos do Coró, Forró Samba, Eu Não Sou Mais de Lá, Tempos Atrás, Saudade Dela e Amor Baiano. E você pode comprar uma a uma, essa é a novidade. Você compra uma por uma música, se quiser as 12, você compra. O preço é 99 centavos de dólares, porque isso é uma empresa americana que vende, né? E você entra no site iTunes, escreve iTunes, viu? Você entra lá e você compra uma, duas, três. Agora, quem não quiser comprar, tem no palco MP3, tem algumas, umas 20 canções minhas lá que você pode baixar de graça, que é www.palcomp3, o 3 é o número, palcomp3.com.br/Cleiton Aguiar, tudo junto, viu? É www.palcomp3.com.br/Cleiton Aguiar. Lá tem umas 20 músicas, e esse aí você pode baixar de graça. Então, quem quiser ter música minha, vai ter que ser assim. Ou baixando de graça lá no palco MP3, ou comprando esse CD especial, que é o Cara do Tato. Tato é o meu apelido de infância. Cara do Tato, que é a minha cara, são todas músicas de minha autoria, né? Então, assim, eu espero estar respondendo as pessoas que ficam querendo saber como é que eu faço para comprar seu CD. Só desse jeito aí, tá bom? A dica de hoje, eu vou demorar um bocado para passar essas dicas todas. São noções essenciais de uma boa alimentação. A alimentação é fundamental. Eu sempre faço uma comparação. Se você chegar com seu carro num posto de gasolina e botar uma gasolina batizada, misturada com álcool ou alguma outra coisa, seu carro já sai falhando, né? A gente é a mesma coisa, a gente é aquilo que a gente come. Eu estou com 65 anos de idade, pode ser que amanhã eu dê uma sapituca e morra, porque é assim que as coisas acontecem. Mas eu tenho uma alimentação super saudável, eu não bebo, eu não fumo, eu não uso droga, eu uso pouco sal, pouco óleo, né? E faço uma alimentação bastante verdura, bastante legumes. Então, as noções essenciais de uma boa alimentação, eu vou começar dizendo que ela é inseparável da boa saúde. Os estudiosos da alimentação natural e da desintoxicação separam os alimentos em quatro grupos no que diz respeito ao seu potencial de promover a saúde ou de agredir a saúde. Dois deles são considerados prejudiciais ou agressores, e dois deles são saudáveis ou protetores. Entre os agressores estão os alimentos completamente artificiais, que são fabricados em laboratório, né? Ou de características inadequadas ao ser humano, que são denominados abióticos ou biocídicos, e os que mantêm precariamente os processos vitais, podendo produzir doenças chamados desvitalizantes ou bioestáticos. Os alimentos bons, os alimentos saudáveis ou protetores, estão divididos em dois grupos, os mantenedores ou bioativos, que contribuem para manter a energia vital, e os eubióticos ou biogênicos, que aumentam a energia vital, com grande poder revitalizante ou curativo. E aí nós vamos falar sobre esses quatro grupos, né? Vamos dividir isso, mas eu vou amanhã eu vou falar sobre alimentos biocídicos ou abióticos, tá bom? E você presta atenção para você melhorar a sua forma de alimentar e com isso melhorar a sua saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, né? Os meus afilhados Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Dê motivo pro meu coração, que eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor, com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia, sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço, viro sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder, te encho de carinho e te cubro de prazer. Me pede com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois puxa de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. Num delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Viro a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me pede com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Os meninos estão felizes demais e eu também, porque essa música está tendo uma receptividade fantástica e nós estamos recebendo todos os dias boas notícias dos nossos parceiros que transmitem o meu programa, que abraçaram também esses meninos, Eliane e Samuel. E essa música, eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser um grande sucesso e vai ser a alavanca que vai levar os meninos, né, onde eles merecem estar, que está no alto, no pico da música sertaneja do Brasil, porque eles fazem um trabalho de altíssima qualidade. De Paulo e Paulino, quem não veio, bobeou. Paulino, mas que festa boa, senhor! Bacana demais! Tá bombando? Tá bombando quem não veio, bobeou. Tutum, cagaiteiro! Hoje nós arrebenta o cadarço do sapato. Solado da botina, nós dá um balão, balanço no coração das meninas. Hoje nós tá no rodeio, tá no meio dos cowboys, da mulherada. Mas tem dó de quem não veio, mas não pode fazer nada. Hoje nós arrebenta um cadarço do sapato. No solado da botina, nós dá um balão, balanço no coração das meninas. Hoje nós tá no rodeio, tá no meio dos cowboys, da mulherada. Mas tem dó de quem não veio, mas não pode fazer nada. E quem não veio, bobeou, bobeou, bobeou. Tem pouca pena na asa. Resposta em Nietzsche. Aprontou, pisou na bola, só voa dentro de casa. E nós que veio, aproveitou, aproveitou, aproveitou. Nós não é fogo de palha. Mesmo não sendo campeão, nós não volta sem medalha. Hey, de pau, pegou Esposinite. Como é que é? Esposinite é ser mandado pela mulher. Hoje nós arrebenta um cadarço do sapato. No solado da botina, nós dá um balão, balanço no coração das meninas. Hoje nós tá no rodeio, tá no meio dos cowboys, da mulherada. Mas tem dó de quem não veio, mas não pode fazer nada. E quem não veio, bobeou, bobeou, bobeou. Tem pouca pena na raça. Pegou Esposinite, rapaz. Aprontou, pisou na bola, salvou a dentro de casa. E nós que veio, aproveitou, aproveitou, aproveitou. Nós não é fogo de palha. Eu não sou louco. Mesmo não sendo campeão, nós não volta sem medalha. Compadre, cê é Deus, batata, Esposinite. Cruz Credo, você pegou, menino? E quem não veio, bobeou, bobeou, bobeou. Tem pouca pena na raça. Peguei. Aprontou, pisou na bola, salvou a dentro de casa. E nós que veio, aproveitou, aproveitou, aproveitou. Nós não é fogo de palha. Mesmo não sendo campeão, nós não volta sem medalha. Não volta mesmo! De Paulo e Paulino, quem não veio, bobeou. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Música. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário do Marcos Ximenes, do meu conterrâneo Caio Mariano, lá no Coró, o Delmir Alves Vieira, meu conterrâneo, meu xará Cleiton Vigilato no Coró também, a Vilma Rodrigues, Daniel Carvalho, a nossa ouvinte Ângela Maria de Itabuna, na Bahia, Elisandra Valadares Dias, a minha prima Maria Cecília Aguiar Tavares, o Paulo Moraes Fernandes, Fábio Lourenço, Jair Alves da Silva, Bini Silva e você, que está de aniversário hoje. Recebam todos os meus votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou fazer agora uma oração. Quem me pediu foi o meu amigo Celso de Marco, que é o grande apresentador do programa Diário Brasil na TV Gênesis, né? Um grande comunicador. Conheço há mais de 30 anos que eu conheço o Celso de Marco. Quando eu fui fazer divulgar meu primeiro show na televisão, a Márcia Ferreira me entrevistou, mas o Celso de Marco trabalhava no mesmo telejornal, né? Ele está até hoje, é um veterano. E eu estive no programa dele a semana passada e repetiu, foi na sexta-feira e na segunda-feira repetiu. E ele me falou: Cleiton, tem uma oração lá no seu livro que é uma maravilha. E o autor dessa oração é o grande Charlie Chaplin, o Carlitos do cinema, né? A oração se chama Quando Me Amei de Verdade. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando me amei de verdade, compreendi que em qualquer circunstância eu estava no lugar certo, na hora certa, no momento exato, e então pude relaxar. Hoje sei que isso tem nome: autoestima. Quando me amei de verdade, pude perceber que a minha angústia, meu sofrimento emocional, não passam de um sinal de que estou indo contra as minhas verdades. Hoje sei que isso é autenticidade. Quando me amei de verdade, parei de desejar que a minha vida fosse diferente e comecei a ver tudo o que acontece e contribui para o meu crescimento. Hoje eu chamo isso de amadurecimento. Quando me amei de verdade, comecei a perceber como é ofensivo tentar forçar alguma situação ou tentar forçar alguém apenas para realizar aquilo que desejo, mesmo sabendo que não é o momento ou a pessoa não está preparada, inclusive eu mesmo. Hoje sei que o nome disso é respeito. Quando me amei de verdade, comecei a me livrar de tudo que não fosse saudável. Pessoas, tarefas, tudo e qualquer coisa que me pusesse para baixo. De início, minha razão chamou isso de egoísmo. Hoje sei que se chama amor próprio. Quando me amei de verdade, deixei de temer meu tempo livre e desisti de fazer grandes planos. Então, abandonei os projetos megalômanos de futuro. Agora faço o que acho certo, o que gosto, quando quero e no meu próprio ritmo. Hoje sei que isso é simplicidade. Quando me amei de verdade, desisti de querer ter sempre razão. E com isso, errei muito menos vezes. Hoje, descobri a humildade. Quando me amei de verdade, desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Agora me mantenho no presente, que é onde a vida acontece. Hoje vivo um dia de cada vez. Isso é plenitude. Quando me amei de verdade, percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu a coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Tudo isso é saber viver. Não devemos ter medo dos confrontos. Até os planetas se chocam e do caos nascem as estrelas. Estende os meus braços para o céu e veja que a cada manhã a vida se espalha, se reproduz e aos pares se encontra, se entrega e se manifesta em mil formas, mil maneiras diferentes e maravilhosas de ser. E reinventa seu milagre infinito de começar uma nova manhã a cada manhã. Porque quando me amei de verdade, descobri que sou filho de Deus, feito à sua imagem e semelhança, o que é a maior prova do seu amor por mim. Agora sei que se minha mente se livrar do vício de sofrer, vou saber que sou um ser igual a Deus,

para sempre, a boemia. Em busca de aventuras vou partir. Quem sou eu para mudar o teu destino? Não se muda o formato de uma flor. Tens a sina de vender falsos carinhos. Não nasceste para ter um só amor. Segue, mariposa, tua estrada, e eu também irei pra muito além. Na lama tu fizeste tua morada, e eu quase caí nela também. Chorar os olhos teus. Não posso mais viver a teu lado, mulher, flor do lodo, relembrando Goiá, uma de suas belas canções, Biá e Goiá, Flor do Lodo. A frase irretocável é do grande poeta goiano Antônio Vitor. Doce é o tempo de amar, amarga a colheita da saudade. Doce é o tempo de amar, amarga a colheita da saudade, é a frase irretocável de Antônio Vitor. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Douglas Rodrigo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, que você pode assistir pelo canal 10 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site rbtv.com.br. Todo domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Douglas Rodrigo. Somos todos zoeiros. Já tá apaixonado e falando em casar. Epa, todo meloso e cheio de sentimento, mas nossa turma manja de estragar relacionamento. Casa só se for com a noite, a nossa regra é clara e não é de hoje. Tem que cumprir o mandamento, mais carra, mais cachaça e menos sentimento. Eu, somos todos zoeiros. Eu, é o mandamento dos pais. começou a namorar. Já tá apaixonado e falando em casar, vê se pode. Todo meloso e cheio de sentimento, mas nossa turma manja de estragar relacionamento. Casa só se for com a noite. A nossa regra é clara e não é de hoje. Tem que cumprir o mandamento. Mais farra, mais cachaça e menos sentimento. Eu, somos todos zoeiros. Eu, é o mandamento dos parceiros. Eu, somos todos zoeiros. Eu, não quero o ano inteiro. Pra cima, pai. Se tu queira sair pra balada, já chegar e te mandou a mulherada. Beber, dançar, cantar, beijar. Suar. Pra cima, tira o pé do chão e vem. Somos todos zoeiros, eu, pra sempre solteiro. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Douglas Rodrigo, Somos Todos Zoeiro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir também nos meus perfis de Facebook ou então pelo nosso Twitter, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês estão cantando ruim demais. Ó, eu escutei outro dia, estava ouvindo a Super 95 FM, escutei um rapaz cantando lá, pelo amor de Deus, como é que um caboclo daquele tem coragem de gravar uma música? Desafinando, saindo do tom, do ritmo, nossa senhora, vocês precisam aprender antes de cantar, gente. Cantar não é só abrir a boca e berrar, não. Tem técnica, precisa aprender, ninguém nasce pronto. A pessoa pode ser até talentosa, mas tem que se preparar, tem que contratar um produtor de voz. E o meu conterrâneo Mozart Silva, o famoso compadre, é especialista nisso. Eu digo sempre que o compadre faz coruja cantar. Eu vou trazer aqui os mestres Zé do Rancho e Zé do Pinho, Minha Solidão. Perdi pra sempre a minha felicidade. Só a saudade que eu sinto não tem fim. Quem amo tanto hoje está muito distante. Não esqueço um só instante o que ela fez para mim. No abandono eu fiquei triste sozinho. Por perder os seus carinhos é que estou sofrendo assim. Se minha voz ela estiver ouvindo, vai compreender o quanto é grande a minha dor. Vivendo longe de alguém que a gente ama, tudo na vida vai perdendo seu valor. Já não consigo esconder mais o meu pranto. Eu sofro tanto por quem vive muito além. E toda lágrima que rola no meu rosto mostra o desgosto que eu passo sem meu bem. Por mais que eu grite no silêncio do meu quarto, sinto crescer ainda mais meu desespero ao ver seu rosto no retrato me sorrindo. Debruço e choro molhando meu travesseiro. Por mais que eu grite no silêncio do meu quarto, sinto crescer ainda mais meu desespero ao ver seu rosto no retrato me sorrindo. debruço e choro molhando meu travesseiro. A Faculdade da Música apresentou os mestres Zé do Rancho e Zé do Pinho, uma gravação de 1977, Minha Solidão. Um sucesso do passado, um sucesso do presente. Edson Hudson, Guarda-Roupa Vazio. Você tá sem mim, já faz uma semana e meia que a gente brigou e largou. Eu posso te dizer que a coisa tá feia. Eu choro quase toda noite, já tô entrando em desespero. Não tô ligando mais pra nada, já não faço a barba nem corto o cabelo. A casa toda bagunçada, a última vez foi você que arrumou. Eu tô dormindo no sofá, pois o quarto está o que você deixou. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sentei o calor, tô no frio, sozinho na madrugada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sentei o calor, tô no frio, tô sem você e a solidão dando risada. Semana e meia que a gente brigou e largou. Eu posso te dizer que a coisa tá feia. Eu choro quase toda noite, já tô entrando em desespero. Não tô ligando mais pra nada, já não faço a barba nem corto o cabelo. A casa toda bagunçada, a última vez foi você que arrumou. Eu tô dormindo no sofá, pois o quarto está o que você deixou. Roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem teu calor, tô no frio, sozinho na madrugada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem teu calor, tô no frio, tô sem você e a solidão dando risada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem teu calor, tô no frio, sozinho na madrugada. O guarda-roupa vazio e a penteadeira sem nada. Sem teu calor, tô no frio, tô sem você e a solidão dando risada. E com esse sucesso do Edson e do Hudson, Guarda-Roupa Vazio, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar desse mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.